Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e mais uma vez estamos gravando mais de meia-noite por causa do Manel. Tá doido, mano. É mentira, 10 ouvintes, são 10 e meia aqui. 10 e meia, cara, eu vou bater a print. 10 e meia na Inglaterra, né? É, a fila da... Eu acho que ficou bom. Aqui eu pensei de nome e posso não. O prazer é do Moura, viu? Aqui é o Jota e mãe, desculpa, mas não posso ajudar a senhora que amanhã tem prova. Aqui é o tio Zivas e... Vixe, eu tinha pensado na mesma frase que o Jota, ó. Outra desculpa, né, pro cara não criar frases ali nos castes. Não, aqui é o Telos e queixo... Ai, pra merda. Ficou bom essa daí. É isso aí, né? E no episódio de hoje vamos falar sobre desculpas esfarrapadas, né? Aquela desculpa, aqueles momentos em que o cara omite a verdade pra poder tentar se sair bem, né? Ou não fuder com tudo, né, cara? É um cast bem familiar pro Manel, né? Não, tu é doida. E aquela do RPG que o cara inventou. Eu vou lançar o carro, não sei de quê. Pra falar nisso, eu vi o Felipe ali atravessando a rua, mano. Pera aí, mano, vamos pros e-mails primeiro. Vamos para a leitura de e-mails, onde falamos se agora os cachorros começaram a latir. Ih, fila da puta, porra! E a minha voz está totalmente estranha porque eu estou com outro fone aqui. Mas beleza. E onde a gente falou no episódio passado de Homem-Aranha. Pra começar aqui, estou aqui com o ouvinte clássico do Azilla, Alan David, né? Olha aí, rapá. E aí, galera? O Joel me convidou aqui, agora ó, vamos pra leitura aí, ele vai... Vai ler os e-mails aí. Tá nervoso, Alan. Pra começar aqui, a gente tem que falar pra vocês acessarem o azeleitor.com.br, né? Se ficar só baixando o cast também é possível, né? Cast com não sei quantos mil downloads e 10 comentários, 30 pages de view é foda, mas tem que entrar no site, tem que comentar. Comentar aí no cast aí embaixo, né, velho? A galera tem que comentar as paradas que a gente fala no programa, mano. E a gente tem que falar aqui uma parada, Alan, que vocês querem começar um podcast, né? Olha aí. Não, é exatamente. A gente fez há um tempo atrás o grupo do WhatsApp aí. Tinha tipo quatro caras, né? Eu, tu e mais era. Três pessoas. Eu, você, o Júlio e o Márcio. Só Tartaruga. Foi, só foi eu compartilhar ali do Facebook. Um monte de gente entrando lá. Né? O Joel me passou a lista dos números. Tava lotado de gente querendo entrar no grupo. Aí eu fui lá, adicionei a galera. Aí a gente começou a conversar. Teve um pessoal que entrava mais tempo. E eu já tinha ideia com o Júlio de fazer o cast. Aí a gente se juntou e a gente começou a gravar. É pena que não pode entrar todo mundo, né, mano? No grupo do WhatsApp. Ele é tipo 50, né? É, o limite é 50, é. Como é que a gente pode fazer pra poder todo mundo entrar numa sala de chat ali? A gente pode criar um fórum, sei lá? É, pode ser, tem um... Dê suas ideias outro... aí embaixo também, né? Tem um outro aplicativo tipo WhatsApp que é... O grupo vai até 200 pessoas. Se a galera tiver afim aí, eu posso fazer outro grupo nesse... Eu baixo, acho que é o Telegram, eu acho o nome, não sei. Acho que se no WhatsApp já é uma loucura, mano. O celular tocando direto, imagina isso aí. E qual é o cast que vocês querem criar? Eu vou falar aqui. A minha ideia, o nome era Papo de Fela, que era a gente conversando sobre todos os assuntos, que o cast era tipo asila. Aí o Renan, a gente ficou frescando aí dentro, não sei o quê, aí ficou aí, tipo iPhone, dentro. Aí dentro. Aí a gente começou... Os caras começaram a frescar e ficou esse nome mesmo, aí dentro. Eu achei irado esse nome. Pior, né, meu? O bicho é um dos filhos do asilo, olha aí. Fazila, pai de família agora, né, não sei o quê. Quando vocês lançarem o primeiro cast, a gente dá uma compartilhada também lá no asilo, né? Pra galera ficar conhecendo e tal. É, pode crer. O cast dos ouvintes do asilo, olha aí, velho. E se você estiver escutando a versão sem e-mails, os e-mails irão parar agora. Ixi, Maria, a música sonou muito louca. Já veio isso. É o carro do som, passou aqui. E pra quem escuta a versão completa, Alan, o cara merece o quê depois dessa leitura aqui de e-mails aqui? Merece um parabéns e ouvir os e-mails aí que tá foda. Merece um parabéns hoje. Primeiro link aqui que eu tenho aqui é o do da Mary Dilma. Uma montagem que o Marques Winchester fez, vai ter o link aí embaixo. E vamos para o primeiro e-mail aqui, que é o do Rodrigo, analista de sistemas do Rio de Janeiro. Vocês poderiam fazer um asila sobre sonhos malucos, ia ser muito engraçado saber quais os sonhos mais engraçados e sem noção que vocês tiveram. Já fez, né, mano? Asila sobre sonhos lá atrás. Já fez, que fala vocês falaram sobre Disman e tal. Ali, foi foda, mas ele... Acho que a proposta que ele quer é outra, né, aqui, velho. Mas foda que você sonha, você não lembra. É, pois é, né? Você acorda, você não sabe. Você lembra 30 segundos do sonho. Aí ele diz aqui, eu tenho várias histórias sobre sonhos e uma eu vou contar pra vocês aqui. Na segunda-feira, um aplicativo meu estava dando erro direto e eu não conseguia resolver. Fiquei depois da novela das seis, meu pedacinho de chão. Vixe, Maria. Pedacinho de chão. Muito boa, por sinal, ele explica aqui. Até 2 horas da manhã e não consegui descobrir qual erro o programa estava dando. Fui dormir e sonhei o seguinte. Estava eu, Mickey, Minnie e a Branca de Neve na Torre do Castelo conversando e sendo felizes. Ixi, cara, tô louco, né? Sem mais nem menos, aparece a Bruxa do Pica-Pau, vídeo aí. Aquela com nariz gigante diz, e lá vamos nós, né? Beleza. É. Ela apareceu, começou a correr atrás do Mickey, que saiu voando do castelo feito doido. Ixi, Maria. Começou a subir uma montanha e a bruxa atrás dele na vassoura. E aí eu e a Branca de Neve e a Minnie, vixe Maria. É a gangue das princesas, né? Correndo. Aí ele diz, fomos nos esconder em uma caverna. Nessa hora a Branca de Neve falou que o erro do jogo Jokenpô era que eu estava tentando dar um play em uma imagem e não em uma animação. Vixe, a Branca de Neve dando dicas de programação. A Branca de Neve é o Disman aí. Eu estava chamando o arquivo errado na porra do código. Outro dia fui lá e realmente funcionou. Vixe aí. Caralho. Meu app estava sem erros graças à Branca de Neve. Não sei, mas acho que isso deve ser alguma coisa sobrenatural. Então meu subconsciente é um gênio. Tá certo, né? É louco, né, meu cara aí? O gênio que precisa da Branca de Neve, mas que gênio é esse? E vou te falar, o Mickey é um filho da puta. Nunca esperava essa atitude dessa partindo dele. Até a Minnie reclamou. O que foi que tu achou, Alan? Fala uma palavra que defina o espetacular Homem-Aranha 2. Uma bosta. Xiii, preferi o Capitão. O Capitão 2 ali é... infinitamente superior. Teve um amigo meu... Estou atrás de ti, Alan. Tá... We'll be right back. A descampada. Cara, vê o outro assim no outro lado da rua, velho. Ixi. Ops. Ops, ops. É sério, tô gravando, tá lá pra gente comer aqui. Ixi. Antes. Macho, eu tenho certeza que isso aí foi comprado. É. O mano é usando uma gravação, né, do celular pra poder dizer que tá com a mulher aí, né? Gravação do celular. Eita, eu tô estranho, a gravação do celular. Carinha. Putaria. E a discussão subindo. Ei, qual foi a desculpa que teu pai deu pra ti pra não fechar o vidro do carro aqui, ó? Sim, e daí tá aberto. Deixa aí, mano. Vamos ter fé que não vai chover. Tá na casa do Telos, tá guardado, né? Moró aí, lascou, né? Bota aí o isopor aí, mano. Caralho. Já chegou o disco voador! Desculpas esfarrapadas. Acho que a mais básica, a mais clássica de todos que todo mundo fala é aquela... Peraí que eu volto já. É isso, mano, que é de colégio, né, mano? Ah, mano, não trouxe meu trabalho porque o meu cachorro comeu, né, o trabalho. E vê que é aquelas... Desculpa, turma da Mônica, né, velho? Que é cair numa porra dessa, velho. Eu tinha uma desculpa melhor do que essa, cara. Eu falava assim, professor, eu não vim no dia, não. Nem sabia que tinha trabalho. Posso entregar amanhã? Amanhã tem que trazer. Ou então eu me esqueci. Hoje em dia eu falo a mesma coisa pro pessoal da professores da faculdade, só que eu digo, bicho, foi mais que eu te entrego hoje de tarde, eu mando teu e-mail. Aí da meia-noite eu mando pro e-mail do cara. Não, mas quando surgiu a internet, mano, entregar trabalho por e-mail estaria demais, velho. Porque o cara sempre diz que vai entregar. Não, mano, assim que eu chegar em casa eu te mando. Aí 15 dias depois o cara manda, né? A NET tava com problema, né, Deus? Então o cara diz, não, eu mandei no horário certo, porque vixe, demorou mesmo pra chegar. Agora tu puxou uma boa, mano, de e-mail, mano. O cara diz, não, eu mandei, tu não viu, não? Mandou foi porra, mas tu mandou, mano. Não, aí ele fala... Acontece isso, aí o cara fala assim, mancha, eu mandei. Será que enviou errado, hein? Essa aí de e-mail. Será que eu mandei pro e-mail errado, hein? Essa daí de e-mail tem, viu? Essa daí. Também tem aquela, né? Vamos gravar 11 horas, o cara chega meia-noite e meia e sai. Aí é foda, viu? Ei, Manel, chega aí que a gente vai gravar 10 horas. Ei, me espera aí 11, aí o cara aparece 12 ali. Não, é, chega porra, 12 e meia pra sair, né, cara? Esse bicho chegou faz 3 minutos, mano, mato. Isso aí é foda, viu? Eu já fiz macarrão, falei, mano. Ei, Manel, mas já isso aí... Já fiz macarrão, cara, é. Fui fazer macarrão meia-noite e meia, tá de sacanagem, porra. Porra, é desculpa no colo, mano. Por isso que a academia do cara não serve pra nada, né? O cara, eu faço academia há 3 anos, não emagreci, só faço engordar, não sei porquê, o cara comendo macarrão meia-noite. Não, é só um macarrão em cima, bem levezinho. Agora eu sei uma desculpa de gordo. Porque eu sou gordo, eu sei porque eu sou gordo. Eu como pra caralho, como porcaria. Agora tem gordo que safado, que chega e fala assim, eu não sei porque eu sou gordo, eu não como nada. Não como nada. Eu não como nada. Tá bom, bom. Come nada de saudável, né? Ora, tem aquela velha também que o cara diz que não, ele não engorda de ruim. Ora de ruim, mas a menina lá do trabalho, a menina lá do trabalho que era bem maguinha, mano, eu sabe quem é, mano. Ela, não, eu como que só uma porra e não engordo de ruim. Ora, mano, o prato da porra era só um farelinha. Ei, mano. Trabalha, o chefe manda um e-mail pro cara. Ah, tem reunião 8 horas da manhã, tu não viu não no e-mail? Aí. Cara, bicho, eu acho que não chegou não, aí tá lá o bichozão não lido. Lembra, mas negócio de e-mail, mano, lá na aí foi uma comédia, mano. Mas eu passei bem, foi 3 meses sem olhar o e-mail, mano. Ligado. A negada perguntava as coisas, é? Como é? Não tem um e-mail, aí eu vixi o e-mail. Tu não soube que ia entrar uma cor nova, não, né? É, aí quando foi. Aí eu não vou olhar então depois, né? É porrada de e-mail, né? Depois, mano, eu esqueci de novo. Vixi, mano. Aí, outro dia, eu todo dia esqueci, ó. Passou bem 2 meses, sei lá quanto tempo. Aí, 200 mensagens não li, né? Aí tinha uma carrada de e-mail da véia das trevas. Ai, o cara que passa o dia todo trabalhando, mandando e-mail, é o cara que tem nada pra fazer, mas tá doido. Não sai de e-mail nenhum, não. Agora, outra de colégio também é uma que acontece muito nas faculdades, né, mano? O cara diz, não, eu trabalho que só uma porra, mano, não dá pra chegar na hora da aula, não, mano. O cara só chega meia hora de atraso ali na aula. Não, meu trabalho é longe, não sei o quê. Ei, mano. É. O cara trabalha lá na faculdade, né, mano? Isso daí, se aplicar. A mim, aí fica assim, ó. Presta atenção. Eu também. O nego usa tanto essa desculpa que quando acontece de verdade, ninguém acredita. É. Aí eu tenho um problema que é o seguinte: minha faculdade, ela fica num ponto cego que assim, ó. Planeta. Eu entro de 8 horas. Só que eu tenho que sair de casa às 7. Só que eu moro perto da Guararapes. As mulheres da Guararapes entram 7 horas no trabalho. Ixi, Maria. Então, não tem ônibus de 7 a 7 e meia. Então eu saio de casa, tipo, 7h40, pra chegar na faculdade 8 horas. Só que tá aqui pra lá é 1 hora. Aí eu chego mega atrasado. Aí eu chego e falo, não tem como, é impossível chegar nesse horário. Não dá. É tipo um horário cego. Em volta da minha faculdade, em relação à sexta-feira ainda. Sexta-feira é só uma desculpazona aqui que ninguém vai pra aula. Aí é, viu? Eu tinha esse tempo de videogame, então jogava, os mais velhos jogavam videogame, os mais novos ficavam pedindo pra jogar. Aí sempre falava, mas tu joga na próxima. Ele, quando é que é a próxima? Na próxima encarnação, mano. O PC usava esse, né? Não, PC. O pobre do pivete sempre pergunta, né? Quando dá a próxima, né? Chega, né, mano? Cara, não, quando é a próxima, o pobrezinho do pivete pergunta. Aí o cara diz, só quando eu morrer, ó, cara. É um jogo que o cara nunca morre, praticamente. Ela bota no fácil justamente pro cara não morrer, né? Acontecia muito isso nos Power Rangers, mano. O cara morria, aí falava assim, tá aí, tu morreu? Não, tá aqui. Eu, como é que eu morri se eu tô aqui? O cara morria e voltava. É que essa putaria aí de videogame, lembrei também no videocassete. E o cara dava desculpa de que, não, mano, minha mãe não deixa tu assistir, não, não sei o que. Como é que a mãe não deixa o cara assistir uma fita, velho, de vídeo? Ei, macho, fala isso. Diz... Aí o Joia tá fazendo pornografia, né, mano? Não, eu disse aí que eu descobri uma coisa, ó, macho, lendária, ó. É que... Eu descobri com o meu irmão, mano. Da DSR. Não, meu irmão, o Alcione usa fita cassete hoje em dia, mano. De Maria, ei, macho, ei, mas como é que tu usa, mano? Ah, tem um vídeo cassete lá, eu gravo alguns programas, ó, mano. Alô, meu Deus. Eu não acredito, mano. Como usa, mano? Maria. Que pariu, então, tem um vídeo cassete funcionando, mano. Aí grava, mano, coisa, mano. Meu copo meu de cassete deve estar funcionando, só não uso pra gravar coisa. Aí o Alcionezão é Cherruts, viu? Mas também ele só tem uma fita, entendeu? Ele fica regravando e gravando umas 500 vezes. Pornozão, né? Qualidade absurda. HD. Outra de colégio é essa daqui. Ah, mano, essa daqui eu me lembro, viu, que um amigo meu que falou essa daqui. Ele dizendo assim, não, eu tirou um tipo um 2, um 3 na prova. É o bicho chorando lá. Ah, não sei o quê. Não, nas minhas notas, eu tirei uma nota baixa no boletim, porque o pessoal não me dá oportunidade pra mostrar quem eu sou de verdade. Mostrar o quê, mano? Tu vai mostrar o quê, mano? Caralho. Nessas daí, tem duas que são clássicas, cara. Que é o cara chegar com a prova fodida. Aí, porque assim, eu nunca tive problema com nota, não. Minha mãe não liga pra minha nota, não. Mas agora, tipo assim, o amigo meu que chega pra mãe e fala assim: olha, mãe, eu tirei essa nota aqui, ó. Tipo, o cara com 3 ou 2 na prova, fala assim: ela. Tu tirou 3, é? Mas a prova ali é 5. Cheguei bem aí, né? Essa desculpa aí é foda. A putaria, velho, que eu acho que foi no segundo ano que isso aconteceu comigo, meu, tá? Eu tinha. Fiquei de recuperação, né? E tinha que tirar, tipo, um 4 na prova pra poder passar. Era por causa de um ponto, velho, o cara fica, assim, os cara, dois pontos, sei lá. Tem que tirar um 4. É, porque eu fiquei, assim, com um ponto ali. Tinha que tirar mais um ponto pra poder o cara passar. E tirou 4, porque tu sabe que público, a média do colégio público era 5, é porque o professor de geografia era, bicho, era todo f***zão ali, bicho, era todo... Ixi, era o f***. É, mas esse bicho aí mesmo. Quer dizer que o bicho tinha um bigodinho do Hitler ali. Aí esse. Não, peraí. Sabe que ele morreu, velho? Né? Morreu, mano? Não, mano, meu Deus do céu, mano. Falando mal do cara que morreu? Ele morreu, macho? Quando, mano? Se ele tiver medroso, a história acaba aqui, viu? Como é que é, macho? Agora foi, viu? E, ó, ele foi assassinado. Foi não, macho. Puta que pariu, macho. Vai, continua falando, Joel. Caralho, macho. Conta isso, a história, fala mal dele, mas era todo viado, continua. O que mais tem a dizer sobre ele? Oxe, Maria, eu tinha que tirar um 5, né, na prova. Aí esse bicho fez tipo uma espécie de mini vestibular, né, com os alunos tudinho ali. Ah, esse bicho aí é viado mesmo, viu, mano? O cara assim, no, de pleno sábado, o cara indo pro colégio, mano. Aí chegamos lá e eu tirei um 5 na prova, né, estudei ali, aí tirei um 5. Não. Eu chego com a prova assim, com 5, pra minha mãe, não, mas quanto é que tu tinha que tirar? Não, 5. Ah, me deu, tu tirou um 5, tu tinha que tirar um 5, ave maria, assim, velho, pra tirar um 10. Tá sofinando, né? Tu se liga aí que ele só deixava os homens, né, de recuperação. Ah, pois é, isso aí. Ah, não, peraí. O Joel fala esse tipo de coisa, é muito escroto. Que o Joel fala assim, ó. O Zivas fala, ele só deixava os homens. Obviamente, tinha o favor das mulheres. Aí o Joel fala, ele tinha um bigodinho de Hitler. Fudeu, mano. Não. Como foi que tu passou, Joel? Passou finando, não foi, cara? Aí foi, viu? Tem uma pessoa, um antigo professor de um primo meu, que ele namorava uma aluna que tinha, se não me engano, 14, 15 anos. Aí, só que ele nunca foi demitido, que a desculpa que ele dava é não, quando eu fui contratado eu já namorava com ela. Coincidência pra caralho. É espertão, né? Agora, já que a gente entrou no negócio de namoro, tem de relacionamento também ali. Que é o cara aí, tem umas clássicas de relacionamento, mano. Tem aquela também que é. Tem aquela que é, não, eu tenho que terminar contigo porque eu tenho que me concentrar na minha carreira. O cara tá na 8ª série ali. O pior se ela falar isso, trabalha no McDonald's, né, cara? Hora concentrar na minha carreira, velho. Hora que carreira, velho. Não corre daqui pra casa, mano. Passei um ano e veio tudo pra menina que eu não ia na casa dela, um ano. Aí, ela disse isso pra ti, foi VZ. Ah, eu que não ia, porra. E aí, mas desculpa que dava. Depois de um ano aí que tu não ia na casa dela e ela disse que ia terminar a tiga, né? Aí tu... É, bem isso aí, velho. Qual era a desculpa que tu dava? Porque tu não foi na casa da bichinha, mano. Ela, por que tu não foi, não sei o quê, tem que terminar não, tá, menina? Por que tu não foi não, que eu não sabia onde era, a longe também. Eu não sabia onde era, cara. Tu nunca me disse onde é a tua casa, né, Jesus? É igual aquele queixo da mina, mano. Eu já levei um olé desse, nem percebi, mano. Depois que eu vi tocar, que eu fui me embora, falei, ah, é, seu quê? Aí a menina, a gente quer queixar a menina, né? Oi, tudo bem? Então, não sei o quê. A mina só tá lá conversando com você, né? Na boa, né? Aí cheguei na hora de nele pedir o telefone. Essa receptiva não foi muito máximo, não, mas tudo bem, continua. Aí ela vai, chega na hora do cara de, né? Não, mas eu posso te ligar depois e tal. Ela, não, pode deixar que eu ligo, né? Que é essa outra aqui, mano. Tenho certeza que o PC já passou por isso aqui também. Que é o não estou pronto pra um relacionamento sério. Que o cara diz aí dentro, mano. Que o cara diz aí, mano. Tu acha isso ruim, PC? É porque tu nunca escutou. Não, hoje eu tô naqueles dias. É, ixi. Essa é a desculpa clássica. Essa é a pior, mano. Essa é a desculpa clássica da mulher, mano. E o pior é que o cara sabe que não tá, né, velho? Comigo não tem esse queixo aí, não. É o Manel assim, tu não tá não, que eu tô sentindo cheiro aqui, cara. Vixe, meu irmão. Vixe, meu irmão. O cara é o Wolverine da putaria. Mas o cara pode retrucar dando aquela velha máxima, né? Ela fala, não, eu tô de bode. Aí eu falo, esse bode tem cu, não? Essa daí o Manel fala também. Cara, a gente vai comer de alinha cabe dela, né? Isso aí. Que merda. Aí é. Já mais pesado de tudo, viu? Tinha um colega que estudou comigo no terceiro ano, ele conheceu uma dona, e ele marcou comigo se encontrar com a amiga da dona, ela assumiu essa dona e ficava falando comigo na MSN, né? Sim. Beleza. Quando foi no dia da gente se encontrar, no fim. Que isso? No dia que era pra gente se encontrar, não foi. Ela, por que tu não foi, não sei o que. Eu não tinha chegado do curso, era 7 horas da noite. Eu preferi ficar em casa mesmo. E aí, mano? Quando o cara não tava afim de ficar com a menina, tinha... Acabou. Era 500 desculpas, né, mano? Quando não tava afim de ficar com a dona, ele fala, não, é porque, sei lá, eu já acabei esse relacionamento, não tá afim de trair outro, não. E o cara ficando com outra menina. Eita, porra. Uma merda, cara. Essa daí também é uma clássica, viu, Jota? Essa daí do... Tô saindo elas na série, não quero entrar em outro. É, essa daí é foda, viu? A mulher dá o maior valor, né? Essa daí, outra que também é clássica, é aquela que, não, tu é uma pessoa pra casar, não é namorar. Aí dentro, mano. Aí se fuder, mano. Eu nunca ouvi, não. Eu também nunca ouvi, não, mas pera aí, né? Deve ter com certeza essa merda. Não, mas já sei, eu lembrei uma que massa. É uma que acaba disse que a pessoa é perfeita demais, eu não mereço você. É, tá. Essa daí é, também tem essa daí. A pessoa quer se botar o corpo fora. Eu não te mereço, você. Né? Você é bom demais pra mim, né? É, você é bom demais pra mim, não sei o que. É a hora, porra. Fora essa aí também tem aquela que é a simples, né? Não, mas o problema não é você, não, sou eu. Ora, porra mesmo! Sou eu. É, mas o problema é realmente ela que não quer. Ora, sou eu. Mas essa eu já falei. Essa pelo menos é honesta, cara. O problema não é você, sou eu. Eu que não quero. Ela tá no completo. Ô, putaria. Uma também que o pessoal sempre usa essa aqui, né? Não, eu não te traí, ela era só uma aventura. Você sabe? Essa daí é pesada, viu? Eu não sinto nada por ela, né? É você que eu quero me casar, né? Eu quero dizer assim. Essa daí do não é você, sou eu, mano, já aconteceu comigo uma vez ali. O cara fica puto, mano. O cara, ora, mano, tá se fuder, mano. O cara assim. Mas é como eu tô dizendo, ela foi honesta. Ela falou, o problema não é você, o problema sou eu que não quero, porra. Ela só não falou, eu não quero, o problema sou eu. Agora essa daí da aventura, mano. O cara, tipo, a mulher chega em casa, né, mais cedo ali, aí tá lá o cara com a outra, né, lá na cama já. Ela entra no quarto, aí o cara olha assim pra ela, ela diz, que diabo é isso aí? Aí o cara diz assim, não é isso que você está pensando. E é o quê, mas? O cara assim, mano. Não, isso aí eu acho que... Mas se isso já aconteceu de verdade, que isso aí é cor de filme, né, mano? Não existe. Macho, mas... Coitado do negócio dele. É, mas acontece, que nem tipo de famosa, mas famosa sai pelado na revista, aí fala, não, isso não é um nu, isso é um nu artístico. Fala bosta. Era porra mesmo. Senhor. Artista é meu pai. É a minha dona aí que ela me chamou pra ir assistir o jogo da Copa na casa dela aí que no dia disse que não dava não. Ela assistiu pro dia. Não, tô sem dinheiro. Não, tô sem dinheiro. Já vê isso, mas ela não tava em casa não, velho. Ah, velho, ele gasta o dinheiro dentro de casa pra assistir o filho. Que isso, aí. Então, eu acho que ela mora lá pra ir ao trabalho, mano. De lá pra lá não é pouco perto, não, viu? É porque ela queria comprar um. Eu ia pegar o cabo. Ia pegar o ônibus. Ia pagar pra passagem do ônibus. É, PC? Ele ia procurar a casa dela. Daqui que eu chegasse lá. Eu não deixo pra isso. Era tipo um RPG pessoal, né? Que tu ia fazer. ia modificar muita coisa, né? E tudo por quê? Por dever 14 meses de aluguel. 15. Completou hoje. Completa 15 hoje. Sim. E me bota pra fora em vez de fazer uma festa? Sim. Eu acho que essa outra aqui de relacionamento, que é uma clássica também, mano. Que é usada até hoje, que é aquela que... Eu acho que a gente precisa dar um tempo, né? Porra, o cara já conversa, mano, assim, velho. Pronto. Essa daí, um amigo meu que tá nessa agora, nesse momento. Que maria. Meu irmão, a namorada dele chegou pra ele e falou assim, não, é preciso dar um tempo, porque ele falou assim, pô, Jota, minha namorada falou pra ele dar um tempo, eu não sei o que que eu acho, cara, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que ela quer dar pra outra pessoa e depois voltar pra tu, né? Aí, tá, se tu quiser... Isso é indelicado. Não tava aí pra pô. Sou baita. Aí é uma dica boa, viu? Não querendo ser machista, mas tem não. Que quem pode pedir tempo é só o homem, a mulher pode não. O Manel aí, ó. O Manel querendo justificar, né? O mais foda, macho, é quando a mulher fala, eu quero dar um tempo. A primeira coisa que esse filho da puta falou, macho, eu acho que eu vou falar com ela amanhã, eu vou levar um bichinho de pelúcia. Filho da puta. Não, é a putaria que... É muito bosta, é uma merda dessa. Ela, ela quer outra coisa, mano, negócio de bichinho de pelúcia. Ela quer dar pro relógio, mano. Ela quer dar pro relógio. Tá um tempo, vai dar pro relógio, então... Rapaz. Quando a mulher fala isso daí, mano, ah, acho que a gente precisa dar um tempo. Aí vira tipo uma guerra fria pessoal dos dois, assim. Aí fica, não, eu tenho que terminar primeiro, né? E fica tipo uma guerra zona, assim, mano, dos dois pra quem é que vai terminar primeiro. Eu nunca tive problema dela terminar comigo, não. E nem tive poucos problemas em terminar com algumas meninas. A menina que eu tive mais problema é que ela me odeia até hoje. Que eu... O atual marido dela era meu amigo na época, que eu terminei com ela rindo, mas tirando isso... Eu tenho um amigo. É ex-amigo. Isso é também assim. É quando o cara brocha, né? Aí diz que foi o álcool, né? Ei, Manel. Nunca aconteceu comigo. Ei, Manel, quando tu brocha, qual é a desculpa que tu dá ali pra mulher? De que ela é uma bosta. Eu sou uma bosta, sai daqui. Tu leva uma deitada, mano. É tudo uma situação psicológica. É, tu vem pegar logo ali quando eu participei de uma reunião no trabalho, né, meu cara, assim. As mulheres são... Nossa, a mulher que deixa o cara brochar, que ela é um incompetente, né? Ela tem... Ah, é? A culpa é da mulher, né? Aí, ó, é desculpa. Acontece acidentalmente, desculpa, aí. Alguma coisa com o rapaz tá nervoso, tá ansioso, tá, não sei o que, aquele negócio todo... Aí ele não consegue psicologicamente. Tá? Olha, cara. Aí ela, quando a mulher se garante, macho, ela atiça o cara, faz isso na hora, entendeu? Mas quando ela espera que o cara deixe o bicho duro e pronto, fica bem, aí realmente aí o cara é o miserável broto. Mas se ela for uma mulher que se garante, mas tá doido, mas fala que isso cabe raiz embora. Eu vou te contar, isso é uma desculpa inacreditável. Ele diz assim, não, o cara brocha por causa da mulher, né, o cara? Não é por causa da mulher, eu tô dizendo que ele só vai continuar na merda se ela deixar, entendeu? Ah, é isso, é o que você tem que entender, é isso. Ele está numa situação ruim. Aí se ela perguntar, ixi, e aí, não vai funcionar não? Não sei o quê, pronto, aí fodeu. Eu acho que esse agora... cast vai ter um monte de comentário aí feminista. Porque é a primeira vez que o cara já tá falando com o menino ruim funcionando. Agora o cara falando de trabalho, tem uma porrada ali de trabalho, né? É um cara, mano, que esse bicho era um conhecido meu, negócio de trabalho, que ele tinha dito assim pra mim, pois é, né, bicho? Eu não consigo trabalho por causa do Brasil, né, mano? É foda. O cara, como assim do Brasil, mano? O cara culpando o time. Não, o que é isso, mano? O time, é? Como assim do Brasil, mano? Aí ele dizendo que não, cara, mano, pois é, não, né? Não ganhou uma Copa. Tá difícil, né? O desemprego aí no Brasil tá alto, né? Vai dentro, mano. Da onde, mano? É demais, né? Pois é, mano. Pra custar esse teu amigo aí, né? O Manel não, né? Não, é não. Manel aí, mano, incrivelmente eu indiquei ele pro trabalho lá, mas esse bicho foi aceito, ó. Sei qual foi. Mas sei, cara, qual foi a loucura que deu, né? Que fala, parece que ele veste na empresa, né, mano? Porque todo mundo fala mal dele pra caralho, mas esse bicho ficou na empresa porra de tempo, mesmo sendo aquele trabalho tão pesado pra caralho. Não, nego dizer que era nível de escravidão, mano. Vai ver que é um escravo hoje em dia, viu? Vai ver que é. Inclusive, ele não está no cast hoje. Tô frescando aí. É aquela velha massa, né, Marco? Cuspir pra cima, volta na cara. Carro você tem que pagar, mano. Putaria, né? Essa outra frase aqui também, mano, acho que foi dita pelo mesmo cara lá da desculpa do colégio, né, mano? Não, não consigo trabalho porque não dão oportunidade pra mim pra me mostrar que eu sou de verdade. Eu sou de verdade? É, mano. Eu não consigo emprego porque tá difícil. Tá difícil o quê, velho? Tá difícil levantar e procurar, tá, mano. Tá difícil é tu sair de dedicado, baixar e me procurar. Não é, velho. É uma porrada de site aí, mano. Cato, não sei o quê. RedTube. É, dá pra um cara mandar o currículo pra Playboy, né? Ou Playboy. Pra Playboy. Playboy. Bang Bros. Já imaginei agora. Aquele Brazzers. Dia tempo de quarta-feira. Aí o cara, rapaz, mano, deixa teu currículo lá no Cine e tal. Xim. Aí o pessoal. Aí, não, vou deixar pra segunda-feira, porque amanhã não tem nada não. Mal. É tipo quinta-feira, né, o cara, né? Só vou segunda, né, porque... Deixa, não tem mais nada mesmo, né? É, os empregos começam na segunda-feira só. Sendo que... Cara, vamos anunciar uma vaga. Anunciar quando, chefe? Hoje? Não, segunda. Esperemos. Isso é uma estratégia boa, né, mano? Para os microempresários ali, os bichos. Não, mano, eu vou lançar o meu currículo ali. Aliás, eu vou lançar a minha vaga de trabalho ali na sexta-feira pra ver se alguém aparece ali. É, se o cara aparecer, porque realmente, né? Pois é, ele quer um emprego, né, mano? O cara tá no gás, né? Pois é, mano. Tem essa desculpa aqui também é do jovem aprendiz, né? Aquele cara que não tem nenhum trabalho, né, e tal. Só um minuto, que tinha um maluco que era jovem aprendiz na minha empresa aqui, eu, macho. Que esse cara era um filho da puta pra caralho. A gente trabalhava numa empresa que a sede dela é na Espanha. Ixi, aí, Maria. Ele dando a desculpa pra mulher e falou assim, não, mas por que quando eu ligo aqui da capital, eu tenho que pagar? Ele falou, não, é porque a sede é no interior. Sério? Ela pensou que era na Espanha. Não, temos também na Espanha, mas a sede é em Juazeiro, Itapipoca, uma parada dessa. Ela pensei que a empresa era espanhola. Ele, não, não, a empresa fica lá em Itapipoca. Itapipoca. Nada a ver. E ainda é fudendo com o nome da empresa, né? Aí, né? Eu me lembro desse negócio do cara fudendo a empresa e o cara rindo, velho. Achei o cara. É... Ela. O mais legal. Ela... Mas... O mais legal era a cara dele, mano. Que a velha falando. E ele, sério, pode. Onde eu e o Manel trabalhou, mano, era a equipe de vendas lá. E tinha mês que os cabos não vendiam nada, mano. Zerava o orçamento da empresa. Aí a gente, quando não vendia nada, a gente ficava era rindo, mano. Eu, mano. A empresa falindo e a gente rindo. Né? A empresa ali indo pro buraco e a gente rindo. Já isso. Olha os fuleiragens. Tem empresa que não dão valor ao funcionário. Essa que eu trabalhava, mano, não merecia esse tipo de funcionário, não. A empresa era boa pra caralho, mano. Inclusive, isso aí é uma desculpa do trabalhador também, viu, mano? O cara assim, essa empresa não paga bem, então não merece ali um trabalho perfeito ali. O cara dizendo essa, né? Também é uma desculpa que tem de call center, cara. Tu liga aí, peraí, senhor, só um momentinho que eu vou verificar aqui. Seu estoque, porra, verificar, porra, tu vai tomar um café, mano. Fica lá, a musiquinha. A mulher vai tomar um copo d'água e volta. Aí sim, aqui tá um pouco lento o sistema, aguarde só mais um instante. Aí o cara liga, não, eu quero cancelar, não, vou lhe transferir. Não, peraí, sai. A música tocando lá. É cara, mesmo, é. PC tá muito isso, PC, né, não, PC? Trabalhei lá no... A empresa de revista, né, de venda de... É. Panfleto. Era eu e o Fernando na empresa. Tipo. Aí tava eu lá, chegamos lá e tal, vamos vender aqui e tal, as assinaturazinhas, no meio dos queixos, né? Ah, você vai ter isso, você vai ter esse benefício, isso aqui e tal. Quando é lá no meio da conversa, nós vamos passar para o setor de não, setor de. Como era pra só chamar, mano? Setor de qualidade. Que na verdade, mano, eu tava levantando a mão pra menina vir aqui pro meu lado. Aí atende o mesmo cara, né? Setor de qualidade. Eu só apertava o botãozinho, ó, aí ficava na putaria lá e eu passava o fone pra ele, entendeu? O cara pensa que é uma empresa zona gigante, né? E aí, outra menina que fazia a minha mesma função, entendeu? Sendo que ela só era mais desenrolada, né? Pra pedir os documentos do cara e tal, essas coisas assim. Aí eu passava pra ela, aí ela... Bom dia, senhor, não sei o que, tudo bem bonitinho. Esse negócio aí, macho, tem grande empresa também. Eu liguei pro saque de uma grande empresa, macho, semana passada. Aí, porra, pedimos lá, tá, olhamos direitinho. Era uma empresa de cartão de crédito. Macho, demorou assim uns 20 minutos. Eu liguei de novo. Porque continuei com a dúvida, né? Eu liguei de novo. Macho, atendeu a mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu falei, o mesmo atendente? Ali, ah, atendi o senhor há pouco tempo. Não foi? Foi, porra. Como é que é? Qual é a chance da empresa grande cair duas vezes a mesma pessoa? Coincidência. Eu tô atendendo, mano. Foi coincidência, mano. Coincidência? Caralho, mano. Pode ter sido mesmo. Caralho, empresa de cartão de crédito, porra. Que só tem um atendente é foda, cara. Uma amiga minha lá do trabalho, né, foi ligar pra uma grande operadora de internet aqui do Nordeste. É a mesma que o Pedro trabalha. Aí ela... É porque... O PC tá trabalhando lá? Não, tá na... Aí... O PC tá na... Aceitaram tu lá, bebê? Tô... Aí a putaria... Tu sentiu a alegria dele? Tô... Aquela cena do Ted, né? Ele fala assim, eu não quero trabalhar aqui nessa merda, não sei o que. Nunca ninguém me confrontou, por isso que eu vou contratar você. A conta da internet tava no nome dela, né? Porque era desde o começo da empresa, não sei o que. Aí fazia uns 3 anos que tava no nome dela. Aí de uns tempos pra cá, mano, o chefe, ele queria que a conta viesse no nome do CNPJ da empresa, né? Aí ela teve que ligar pra lá pra poder... Queria porque queria. Pra poder transferir a conta dela pro nome do CNPJ da empresa. Aí chegou assim e disse... Não, você tem que ter o seu RG em mãos. Aí ela, não, mas eu esqueci em casa, mas eu tenho decorado os números. Aí a mulher disse... Não, mas você tem que ter o RG em mãos. Como assim, mano? Porra mesmo. Porra, bicho. Como assim, o cara tem que ter em mãos, velho? Pois tá bom, eu peguei aqui, vai, tá. Eu sou desse jeito. Fui voado, né, lá. Tem essa daqui também de jovens que não tem trabalho, né? É, o cara bota no currículo, né, velho? É, objetivos profissionais, né? O cara não tem nenhum, né? Nenhuma experiência. O cara bota em busca de um trabalho, no cara bota no currículo. Não tem oportunidade, não, uma porra da chique, né? Aí o cara não tem experiência, né? Aí o cara diz assim, não, mano, eu não consigo trabalho porque eu não tenho experiência. Ora, velho. Tem aí centro de estágio, velho. Ah, realmente, talvez uma das duas. Ou porque você tá procurando no canto errado, né? Ou porque... Porque não quer mesmo, né? Ou porque não, ou então porque o cara... Realmente, a empresa que pede... O cara é ruim, né? A experiência, né? Mas é tipo... Pronto, é tipo, sabe, uma empresa foda de entrar... É Microsoft. Google. Não, mano. Empresa, não, Microsoft é fácil. Empresa assim mais tolerável. A Google. Não, mas empresa de ônibus. Facebook. Mas tu sabe que a empresa de ônibus daqui, ela é uma das melhores pra trabalhar, né? É, pois é. Não, mas então, mas repare. Tem uma empresa dez, também. 10 anos de experiência, mano. Tem nossa, 10 de experiência. Quando mano. Eu tava trabalhando no Coisa, lá no, na empresa do Manel, mano, fui lá nessa empresa aí de ônibus pra poder fazer um projeto. É gigante, viu, mano? Lá dentro, mano. Tu é doido, mano. Tem essa daqui de trabalho também, que essa aqui é seu madruga total, viu, mano? Eu gosto de dar oportunidade pra pessoas, por isso que eu não quero trabalhar. Isso aí é um palhaço, mano. Esse é seu madruga total, viu? É um palhaço. Vou deixar aí pra outros, né, mano? Ué, o senhor nunca trabalha. Bom, é que há muita falta de emprego. E eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. Eu tenho tomado essa nobre atitude desde quando eu tinha 15 anos. Desculpas para não ir trabalhar. Cara, tem várias também, né? Essa aí é possível. Inclusive, bicho, quando o cara acorda assim, mano, de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, 6 e meia. Aí o cara vê aquele tempozinho bem friinho assim, mas de chuva. É, pai de macho, é uma desgraça, é. Mesmo, cara, tá numa hora dessa, mano. Aí o cara imagina logo. O cara logo. Fica logo doente, né, mano? Não, mano. Primeira coisa que o cara pensa, mano, quando o cara olha pra janela e vê o tempinho assim desse jeito, é o cara, qual a desculpa que eu poderia inventar pra não ir trabalhar? Aí o cara começa a refletir, mano. É, o cara fica logo doente, aí liga pro trabalho. Ai, eu tô aqui bem. Tô aqui adoentado. Acabei de pegar uma virose aí, né? Acabei mesmo, né? Perdi 2 minutos. O cara é sincero, né? Eu acabei de pegar uma virose. Faz nem 10 minutos. Eu já inventei, ó. Doença ali pra nem trabalhar. Trabalho não. Atrás. Faculdade direto. Ah, mas aí faculdade é... não apareço. O pessoal pergunta como é que eu não tô aprovado é por falta. Aí é sacanagem, mano. O cara faz isso aí, de negócio de inventar doença aí. Ai, o cara fez, né? Às vezes o cara se dá mal, viu? Nessas aí. É, Eu tenho um conhecido que no carnaval, ó, ele tacou o atestadozão, ó. O pior doido é que uma amiga dele marcou ele, cara, nas fotos, bicho, no carnaval. Vixe, Maria. Teve um chefe, né, cara? É doido, mano. Quando ele voltou pro trabalho, ó, o gerente lá, ei, eu quero conversar aqui contigo. Aí eu digo, ei, tu tava doente, né? E os códigos de carnaval, ele era, não sei o quê. É, mano, me explica que doença é essa aí que deixa o cara pulando 4 dias de carnaval. É massa, né? O cara fica doente pra ir pular no carnaval, né? Eu já inventei, mas na época que eu trabalhava como professor de informática, mano, que era foda isso aí. Não, você não trabalhava, era encarregado. É? Pois é, mano. Eu cheguei assim, mano, era num sábado, mano, tinha que ir 7 horas da manhã, mano, tá 7 horas da manhã no curso. Aí eu, puta que pariu, mano, os caras têm que ir, mano, puta merda, mano. Não, vou inventar aqui que eu tô com crise de asma. Aí o cara liga pra lá e fica, tipo, interpretando um cara que tá passando mal, assim, no telefone. Porra, mano, mas o bizu é quando você quer que alguém acredite que você tá passando mal, é você não ligar, mandar alguém ligar, pô, ele tá muito mal, ele não pode nem falar. É, mas o cara bota logo a mãe. Bota a mãe no meio não, macho. Ninguém bota a mãe no meio de porra nenhuma não, mano. Amigo, né, mano? Manda alguém ligar, qualquer pessoa, sei lá, pega um mendigo meio da rua da 5 conto pra ele, manda ele ligar, mano. 5 conto, né, prejuízo aí. É um dia de trabalho, mano. Tem uma que é boa aqui também, velho. Tem aqui que é... Não senti que eu tava tão nervoso e estressado. E se eu viesse trabalhar, eu iria acabar machucando alguém. Ora, eita, porra, meu irmão. Eu boto ali pra fora por justa causa, pô. O cara desse é psicopata. Ora, mano. Oh, viu essa, mano? É de não, mano. Eu nunca, caralho, mano. Eu ficaria com medo desse cara. Gente tem, mano. A gente que faz isso aí. Agora eu nunca inventei, não. Pra falhar, mas hoje em dia, mano. Cara, inventava. Né? Não, hoje em dia, como a galera acha que tudo é putaria, né? É queixo do cara, justamente por causa dessas situações aí, que o cara não, o cara tá com queixo pra não chegar. Bom, por queixo tá chegando atrasado, acabou de acordar, aí nessas empreitadas aí, lá vinha eu, ó. Lá pela rua tal. Aí o pneu furou, ó, mano. Aí eu, puta que pariu, né, macho? Um queixo desse ninguém vai acreditar, né, mano? Deixa eu ver a cor que acontece de verdade, mano. Aí... É, mas minha moto já furou o pneu muitas vezes, ó, Dante. É, mas eu tirei foi a foto, meu chapa. É, daqui o pneu furado. Você vai acreditar, não. Bateram no meu carro, eu também tirei a foto, é desse jeito. Agora, mano, com o mundo de WhatsApp, tá difícil, né, mano? O cara dá desculpa aí. É, e as mulheres se preparam, porque também é do mesmo jeito. Os relacionamentos estão tudo fodidos hoje em dia. É, mano. Ah, meu povo, tira aí a foto aí pra mim ver se tá dormindo mesmo. Falando, pera aí, só um minuto, falando desculpa pra mulher. Acabou de inaugurar aqui na esquina um bar, cara, que o nome dele é Tô no Trabalho, mano. Isso. Tô no Trabalho. Foi não, mano. Que foi, mano. Vou tirar uma foto desse bar, tu vai ver. Bota aí pra ir botar no post aí. O cara, é muito cara ligando, ei, tu tá onde, não? Tô no Trabalho. Ei, mano, eu não sei se tu lembra dessa história, mano, no dia que A gente tava indo pro trabalho no Fiat, né? Fiatzão das trevas. Aí, de repente, mano, o Fiat parou no meio do caminho por causa que tinha aumentado a temperatura. Aí o Manel, ele pegou um ônibus e foi pro trabalho, né? Eu fiquei lá esperando o meu pai pra poder a gente levar o carro de volta, né? É bocar, né? Levamos o carro pra casa de novo. Aí chegamos lá e tal. Aí eu peguei um ônibus pra ir pro trabalho, né? Cheguei quase 11 horas ali no trabalho ali. Aí no outro dia eu peguei o meu outro carro, o Honda. Aí o bicho deu problema também, mas no meio do caminho ter parado, mano. Aí foi desculpa, cara. Ainda tem nem o que fazer. Não, pior que não foi desculpa mesmo, mano. O cara certo é assim, tá o Manel, mano. O certo tá o Manel que tirou a foto. Eu acho, né? Não é possível, mano. A galera vai achar que o cara tá dando desculpa. É, mano, pior que é mesmo. Acabei isso, bicho, cara. Acha mesmo, né? Doido, velho. Tem que tirar foto, chapa, porque senão... E é aquela desculpa clássica ali também, de, né, do cara não ir pra trabalhar, que é o, não, mas não dá pra me sair, não. Me trancaram aqui dentro de casa. Ei, cara, mas isso aí já aconteceu. Caralho, é desculpa do cara que tem 5 anos de idade, né? O cara dentro de casa. Caralho. A minha mãe tinha a chave dela e ela tava dentro da bolsa, mano. Só que desse dia, eu não lembro, eu acho que a gente não precisou usar a chave dela pra entrar em casa, porque ela tava em casa e tudo. Ela foi embora e levou a minha chave, mano. Levou a dela e a minha. Por que ela fez isso, velho? Porque ele é que é um incompetente, mano. Pegou a chave dele de volta, mano. Quando eu me acordei, ó, tomei um banho, aí pronto, vou sair fora do trabalho. Cadê a chave, ó? Aí eu ligo pra mãe, aí ela, ixi, meu filho, ó, tá aqui comigo, ó. E a mãe já tava no trabalho dela. Aí eu, e agora? Aí, não, eu vou mandar o menino deixar a chave aí, ó. O chefe acreditar, né, mano, essa desculpa. Aí é foda, mas qual que é verdade? Aí, macho, se eu fosse chefe, certeza eu não acreditar, mano. Eu vou te contar, mano. Caralho, se tu não tem competência pra guardar a tua chave, mano, fodeu, mano. Tá fazendo o que aqui na empresa? O cara volta dali mesmo, né? Fica aí mesmo. Essa daqui aconteceu com uma amiga minha do trabalho, que foi antes de trabalhar com o Manel, na empresa do Manel ali. Que a copeira não foi trabalhar e ligaram pra ela, né? Não, de abençoe, onde é que tu tá? Não sei o quê. Não, eu tô em casa. Por que que tu tá em casa? Não, porque eu não achei a minha farda aqui do trabalho. Puta merda, velho. E no colégio, voltando ao colégio, que o cara não vai pra aula porque a farda tá molhada, ó. Ora, porra. Choveu, né? Não, cara. E, cara, eu era brother da diretora, sabe? Aí eu chegava com a roupa lá toda fudida, e teve bem quando essa moça desculpa. Eu, como é que tua fada tava ali? E tu vive vindo sem fada. Não, mas eu tô aqui no meio do caminho ali. Mas não dá pra ir trabalhar porque aconteceu uma batida de carro. Tô atrasado aqui, não sei o quê. É desculpa de atraso, né, velho? Batida de carro, mano. Teve um acidente no meio do caminho, fudido. Acidente gigante, né? Não, mas realmente o trânsito é osso. Eu sei que toda a vida, macho, eu fui o campeão várias vezes. Todo dia, macho, eu chegava 15 minutos atrasado. Eu pensei que todo dia tu batia, mano. Não, todo dia eu chegava 15 minutos atrasado. 15 minutos. Todo dia dava um batidinha no meu carro. Outro dia eu tentei, ele continuou funcionando, não sei como. Não, aí o massa é que o cara diz, rapaz, mano, o trânsito é foda. Primeiro dia, né? Aí segundo dia, o trânsito de novo, o trânsito é outro. Aí eu acabo a semana inteira no trânsito, né? Que é o trânsito. Sabe por que tu se atrasa por causa do trânsito? Porque tu continua saindo no mesmo horário, seu doente. Ah, o cara pra aquele. Ai, meu! Como eu não pensei nisso? Por que que eu não pensei nisso? Sai meia hora antes, né, mano? Olha aí. Aí eu fui sair meia hora antes. O cara chegou atrasado do mesmo jeito, né? Aí eu cheguei lá dizendo que era o meu destino. Não é o meu destino mesmo, chegar atrasado. Que vale. Que, tipo assim, nós estamos falando aqui de empresa, mas às vezes vale a pena você dar uma desculpa na empresa. Porque tinha uma empresa que eu trabalhava, que eu chegava 10 minutos antes de dar minha entrada. 10 minutos antes. Eu nunca me atrasei. 10 minutos antes, no mínimo. Aí eu chegava assim, porque só chega faltando 10 minutos pra tu entrar. Aí eu, porra, caralho, quer que eu chegue mais cedo? Aí eu falo, não, eu vou pro colégio, do colégio eu venho pra cá, ó. Só hora que eu tô no colégio, é esse horário aqui. Ah, te lascar, essa, né? Aqui é a desculpa dos funcionários da empresa que a gente trabalhou, mano. Que o cara não aparecia à tarde, mano. Aí o cara dizia assim, ah, mano, eu tenho uma visita agora à tarde. E dentro. Pô, visita? É, velho. Visita ao cliente, é. Visita ao cliente. Ah. Aí o cara chegava no outro dia só, a visita é do lado da empresa. Ei, mano, eu fazia muito isso quando eu trabalhava na empresa de manutenção de computador, mas a gente ia visita nos clientes. Era aquela que faliu e ninguém sabia ainda. O cara voltava só no outro dia, né? Aí tu tá onde? Não, tô aqui no cliente, resolvendo que o bucho aqui tá difícil de desenrolar. Putaria. Cara, meu irmão, todo mundo comentar, irmão, o tio Zivas demora demais, mano, nos vai formatar a máquina, passa 4 horas. Mas o pior, mano, computação, as coisas demoram mesmo. Então, tipo assim, se o cara trabalha com esse tipo de coisa saindo, pra ele dar uma desculpa é muito fácil, mano. Só ele falar que tive que formatar a máquina. Agora esse negócio de... Aí você tem 4 horas esse já. Esse negócio de técnico de informática, mano. Um cara que era o rei da desculpa, era o malucão lá, mano. É, macho, eu não sei nem como é que aquela criatura conserva o trabalho dele. Macho, ali, é inacreditável, macho, aquilo ali. Ele tava lá ainda, mano. Ó, macho, daí se aposentar já aí, é isso aí, macho, como é que pode? Ninguém vê a incompetência gigantesca, não, mano. Não, eu acho putaria que ele, a pessoal chamava ele, ei, mano, o computador aqui deu pau, não sei o que, esse bicho. Não, mano, tô aqui no cliente, já tô... chegando aí daqui a uns anos, meia hora, aí o cara chegava no outro dia, não sei o quê. E o pior, mano, que esses caras enrolão, mano, são os que o chefe mais gosta, né, mano? É, macho. Não, mas esse bicho, macho, é um bicho, os caras que não trabalham porra nenhuma, passam de enrolando, os chefes são uns... bom pra caralho dos caras, mano. É uns queixos assim, macho, que eu dizia, macho, ajeita o computador direito, mano. Aí, tipo, ele ia falar alguma coisa, mano. Aí uma vez ou outra eu desmentia. Ele vinha com queixo, não, mas isso aí demora. Eu, 20 minutos a gente sair, mano. Deixa eu ver. Aí ele olhava pra minha cara toda assim, triste, sabe? Ah, mas não é assim, não, mano. Aí ia embora, né? Vai dentro, vai logo, mano, a gente isso aí, mano. Aí ele saía caladinho, saía logo pela tangente. Não ali, é, mas eu achava sacanagem demais, ó. Isso aí. E o chefe paga a cara, hein? Paga caro pra ele. A molecada não vê, mano. É porque realmente, não, mano, quem não entende é osso, né? Mas tinha umas besteiras, mano, que ele dizia, mano, sobre a informática em si, assim, sobre algum computador e tal. Mas que eu via que não era o que ele tava falando, entendeu? Aí eu... Não nem falando nada, né, cara? É, né, porque vai que ele tem 500 filhos pra criar, né? E tirar a comida do menino. Eu só lembro da vez que eu fui fazer uma entrevista de estágio. Aí tava todo mundo programando, né? Entrevista, né? Você vai lá fazendo papel código. Era um código SQL. Aí todo mundo fez, né? Então foi um peça entrevista, foi 5 fases, pra ter ideia. Aí, cara, tipo, na segunda fase tava esse cara fazendo lá. Aí todo mundo fazendo, aí o cara passou olhando, né? O cara falou assim, por que tu não fez, ele? Mas essa linguagem eu não lembro, porque ela é toda em inglês. Como assim, velho, cara? Todas as linguagens são em inglês, cara. Até o cara quer falar o que não entende, aí dá nessa merda. O cara aí, queria, né, programar em Portugal, é o cara. De entrevista de emprego, mano, às vezes o cara pode se fuder, mano, porque o cara diz assim... É, o cara vai fazer um teste com ele, né? Não, mas tô vendo aqui que no seu currículo tu colocou aqui que fez curso de Photoshop, não sei o quê. É, fiz não sei o quê e tal. O cara todo querendo dizer que é o bichão. O cara solta uma casca de tudo pra ele. Pois é, edite essa imagem aqui, o cara faz assim. Aí o cara, vixe, mano, o cara cresce os olhos assim. O pior é que informática é assim, mas informática, o currículo nem pesa tanto. Os caras fazem teste de tudo, mano. Tipo assim, se você disser que sabe de alguma coisa, ele vai testar se você sabe, mano. Se ele precisar disso na empresa, sem dúvida, cara. E é o certo, só né? O cara, dizendo, vixe, mas isso aí eu não vi no meu curso não, ó. Varinha mágica, né, meu cara, do vídeo. Não, mas isso aí, dizer que uma vez ia me pegando nessa aí, mano. Quando que foi uma parada do desenho, mano. Eu tava começando a jogar. Teste a jogar. Psicotécnico, mandaram tu desenhar um cara de trás de uma árvore. Foi. Essa é clássica pra caralho. Não, foi o... Eu ia começar o emprego lá na antes empresa que eu trabalhei com o Joel, na anterior. Ah, do aí, negócio do... Cara, tu dançou o Michael Jackson nos corredores da empresa. É, eu sei mesmo, mas eu quero... Não, eu quero que você faça desenhos em 3D no AutoCAD. Você, seu corretor aqui vem dizendo que você fez o curso e tal, né? Então, você está apto a fazer, pô. Pô, porque em si eu tinha acabado de fazer o curso, né? Eu tava tímido. Tá, virei pra fala, mano, né? A fala não, do mas cara, mano. Tô. Não, mas a putaria maior, mas é porque eu sabia, mas, entendeu? Eu tinha feito tipo assim, fazia três semanas que eu tinha acabado o curso, entendeu? Não, eu tava tranquilo, eu sabia mesmo. Sendo que aí, vai, a putaria maior foi que na hora que ele. Né, então você vê amanhã e tal, não sei o quê, aí beleza. Aí quando foi no outro dia, vai ver eu. Aí eu, ei, mano, já agora, mano. Eu sei. Aí que foi, mano, se eu disser que bateu o nervosinho, mano. Poxa, eu disse. O cara me deu um negocinho pra fazer lá, mano. Tem, mano. Não tem aquele explode do card, que é só pra explodir o desenho? O cara bota explode, ele mostra as peças que estão dentro da. É, porque tem todo o desenho, tá tipo em grupo. Aí você só faz explodir, que aí todas as linhas, as coisas ficam separadas por grupo, né? Aí eu não lembrava, mano. Eu, macho, eu quero desenhar isso aqui e tal. Aí, não, peguei, relaxa aí e tal. Aí, pronto, eu fiquei, ó, quebrando a cabeça, ó. Tomei uma hora, ó, macho, hein? Uma hora, meu cara. Oi, macho. Uns 50 minutos, sei lá, macho. Mas eu, vixe, mano. Eles tiveram paciência contigo, mano? Foi, macho. Não, sério mesmo, se fosse, tipo, o cara me eliminar só ali, mas ele tinha, eita, chato, eu não sabia mesmo, não, né? Tá refrescando, tá refrescando. Tá refrescando. O que o cara fez foi tipo assim: ele, sei lá, ele achou que eu tava nervoso, alguma coisa do tipo. Não, chapa, relaxa aí e tal. Eu sei que tu sabe. Ele deu maior apoio assim, relaxa aí, eu sei que tu sabe. Vai lá. Mas é porque a empresa, macho, quando ela faz uma entrevista contigo, ela não tá querendo que tu não passe, ela quer que tu passe, macho. É, quanto mais demorar pra empresa achar o funcionário, pior pra ela, mano. É, né, então, aí, não, mas tem uns caras que são muito escrotos. Pois é, nego fica nervoso pra caralho, macho, te esquece, mano. Aí tem empresa que exagera, mano, tem empresa, pra ter ideia, último teste de estágio que eu fiz, teve 5 fases, mano, 5 fases, é, velho. É verdade, isso aí. Aí eu fui, ele disse, não, então eu sei que você sabe, vai lá, passei, tá, não sei o que, aí eu, mancho, eu só não tô lembrando de fazer isso aqui, ó, mano, que diabo é isso? Aí ele, mancho, isso aí é aquele comando lá, mano, aquele comando lá. Não tá lembrado não, aí ficou frescando aquele lá, mano. Aí olha aí, tá aí, o cara tá só piada, velho. Aí eu. Aquele que explode, ó, cara. Esqueci dessa porra, mano. Aí eu fui. Aí quando foi no outro dia, né? Enfim, eu acabei o negócio lá. Aí pronto, aí eu fui enrolando normal. Fiz uma porrada de desenho 3D lá pra ele, lá, mano. Pra empresa lá, pra galera lá. Agora negócio de empresa, mano, tem, eu me lembro do negócio lá do ônibus, ó, mano. Eu fui pedir pra mudar a rota. Tu foi pedir pra mudar a rota do ônibus, mano? Eu não acredito não, mano. Isso tem moral, viu? Chegou no primeiro dia da empresa falando essa, né? Bora, rapaz, bora. Mudar a rota do ônibus. Não, mas a rota do ônibus tá empresa, né? Que eles passavam pra deixar as pessoas, né? Beleza. Claro, né, chapa? Não, assim que tu falou, eu achei que era a empresa, tipo, a pública aqui do... Não, mano, o cara me deixava aqui do outro lado. Quando eu comecei a pedir pro cara deixar aqui do outro lado da rua, a mulher pegou e descobriu, deu um carão nele e tirou a rota. Eu falei, é isso aí. Aí eu perguntei pra ele, não, mas deu um foguete aí. A mulher pegou e não tinha mais que deixar ali, não. Aí eu falei, é pra deixar na porta de casa, ela quer, né? Mas pra deixar assim lá, não quer, não. Só que ela é da RH. Aí eu fui lá falar com ela, não, que não sei o que. Se for pra mudar a rota, vai ter que pagar um dinheirinho bom. Vou te pagar o dinheirinho bom. Suborno da rota, vixe, Maria. Olha, meu homem. Essa rapariga. Se mudar um pouquinho da rota, vai pagar, não sei o que, sim, mas quando vai te deixar, eu faço uma aposta que não tá na rota, não. Aí depois de uma semana ela me deu passe card pra gente conversar mais sobre o assunto. Cara, porra de passe card, né, Pedro? Não, mas toda vez quando me deixava ali na esquina, o pessoal vivia reparando, mas por que se ele não vai te deixar lá por causa que é bem aí, mas 10 quarteirão, não, cara, não, eu não, é da RH, mas rapaz, tu é doido, né, mano? Todo mundo reparou, o cara reparou, acho que não, não posso fazer nada, não, reclamei, não vai lá adiante. Ah, sim, sim, senhor tem toda a razão. Não há nada com a gente dever. Eu, por exemplo, quando... Eu estou falando do dever. Das obrigações. Ah, é? Ou sua primeira obrigação é providenciar energia elétrica para o cortiço, senhor Barriga. Do contrário, eu não pago aluguel. Ah, isso quer dizer que assim que volte a luz, você irá me pagar o aluguel. Vamos exagerar. Parei que tinha um amigo meu que ele foi fazer uma entrevista de emprego, né? Aí a empresa lá que ele ia trabalhar era pra mexer com alguma coisa de flash, né? Flash e HTML. Aí ele, não, você já trabalhou com alguma coisa de flash? Ele, não, já fiz ali a prova pra tirar o diploma da Adobe, não sei o quê, de flash. Certificação de flash. Ah, você tirou a certificação de flash, né? Ele, é, pois é, só tô esperando ser meu diploma, não sei o quê. Aí a mulher falou uma coisa muito louca lá, pô, faça esse sistema aqui no Flash. Aí virou um computador pra ele, assim. Se você disser que tirou certificado, você se fudeu, viu? Porque certificado pra você tirar, você tem que ser foda, mano. Pra você tirar um certificado, você tem que ser pica na parada, mano. Aí o cara dizendo que ele sentou na frente do computador e ficou lá pensando. Aí a mulher foi tomar uma água, aí ele fez uma rapidinha pesquisa no Google, assim... pra pegar ali o código do programa que ela queria. Então vai aí dentro, bicho. É, não, mas... Porque assim, certificado é uma parada que é assim, ó. Você escolhe um assunto, não, estuda pra caralho ele e paga 300 conto cara, pra tentar tirar o cara vira um Jedi do programa, né, velho? Um Jedi do programa. É, e quando tem alguns... E a maioria dos programas tem várias certificações, né? Quando o cara consegue tudo. Tem, mano. Aí... Por exemplo, assim, ó. Se eu não me engano, Java tem umas 16, se eu não me engano, uma parada dessa. Tu imagina, é mano. Tu imagina um cara que tem certificação em Photoshop, mano. Que aí o cara faz no programa. Que pariu, velho. É umas desculpas ali, mano, que são universais, né, mano? Todo mundo usa, deve usar no mundo inteiro, inclusive, né? Essa desculpa que o cara tem, mano, que o cara inventa de que não, eu não fui porque um parente meu morreu, não sei o quê. Caralho, tem gente nem parte, nem tem parente pra caralho, viu, mano? Matar parente é foda, né? Tinha uma cliente, mano, do lá da empresa, velho, que ela matou quase a família dela todo dia, velho. Foi não, mano. Mano, eu lembro dessa aí, velho. Ela já previa, né? Não, um parente vai morrer amanhã, então não dá pra mim, não, né? Putaria, tem um amigo meu, mas que tem umas escutas tão esfarrapadas. Uma vez ele chegou dizendo que tinha comprado um PS2. E PS2 no tempo aí, chapa, ainda era um pouquinho top. É. Era um pouquinho caro, galera. Foi no começo, foi do... Tinha um PS2. Não, no começo, mas era top ainda o PS2. Aí um amigo nosso também tinha PS3, só que ele só tinha um controle e pediu com ele, mas então me empresta o controle aí. Ele também disse que tinha dois controles de memória card. Não, meu cara, me empresta o controle. Me dá jogar aqui no jogo de dois, não, cara, não sei o que. Eu emprestei. Aí, não, beleza, quando eu te devolver, eu peço de novo. Não, tá certo, pode pedir quando te dou, eu te empresto. Deu uma semana, duas semanas, o cara foi pedir, pode tentar pedir, o cara tava jogando de quinto fase, tava faltando conteúdo pra jogar de dois, ele foi pedir nele, né? Ele, ei, Mutinho, eu controlei isso, só que não, cara, o videogame quebrou e foi pro conserto. Por dois, ó. Aí, mancha, aí levou ela e disse que foi até o jogo. Putaria. Aí foi, me emprestou o videogame aí, mano. Eu emprestei também, ó. Assim, que eu te disse que eu não mandei pra autorizada, eu não sei, o que é que tem? Não, eu vou deixar lá mesmo, comprar é outro. O quê, mano? É, tem muita desculpa de videogame, né, mano? Ah, mas se eu tô perdendo que o controle aqui tá quebrado aqui, né? Ah, nem vem com essa, que eu te provei por A mais B que aquela porra não tava funcionando. Putaria. Caralho, a gente jogando, eu fiquei caladinho, terminou a gravação, falei, ó, não tá funcionando direito, viu? Aí ele falou, cadê, deixa eu ver, aí a gente botou pra testar e não tava. Putaria. Essa aqui... Não, mas se tem essa mesmo, tu perdeu pro Joel. Não, eu ganhei, aí ganhei de novo, aí ele falou, não, é quem ganhasse em primeira. Eu perdi, porque desclassificou a minha vitória com o último essa chefão. Aí foi uma desculpa foda, né, mano? Porque era, tipo, melhor de três, né? Aí o cara perdeu as duas, ganhou uma. Ah, mas vamos melhor de cinco agora. Aí o Joel falou, não, é melhor de 3. Aí ele perdeu, é melhor de 5, mas aí ele perdeu de novo. Aí ele falou, não, é quem ganha 5. Aí deixa, né? Aí o pior é que a mãe da PC, ele com o último boss, eu acho. Aí ele, não, o último boss não vale, não conta. Essa aqui, mano, eu só jogo melhor futebol de um lado do campo. Que putaria é essa? É, cara, existe hoje essa desculpa essa existe com o LoL. Existe essa desculpa com o LoL. Essa daí é sério. Eu começo de um lado tal do mapa. Não, o lado roxo é o lado amaldiçoado, mano. Tá doido, né, velho? É o lado da derrota, velho. É a mesma coisa como o futebol. Acha, eu e o Manel, mano. Eu e o Manel, a gente joga do lado azul, jogou outra, ganhamos, jogou mais uma terceira, ganhamos de novo. Ah, pai, vamos a quarta aqui porque o jogo tá bom. Aí o cara começa do lado roxo e perde, velho. Já é isso. Cara, é chuto que é você, coitado do roxo. Esse negócio do lado do player é verdade, mano. Porque o segundo lado do player ali no jogo de luta é o lado ruim, mano. Tem uma parada aí, não é bem verdade, mas é porque, tipo assim, mano, parece que o cara não tem a mesma noção de espaço que tem do outro lado. É? Lá. Isso pra mim é a mesma desculpa do controle. O X não tá tocando. O X não tá tocando é a desculpa mais clássica pro cara que perdeu no futebol, né, mano? O cara perdendo no futebol, a primeira coisa que ele falava, macho, o X não tava tocando. É a outra. Apertava o X, tava tocando com o triângulo porque o X não tava tocando direito. Tem outra clássica também do futebol, né, mano? Que o cara perde aí e diz, não, mano, tô deixando tu deixei, né, tu ganhar. Não. Isso aí tava mais jogo de fights aí, que eu deixei tu ganhar. Essa de deixei é só pra frescar, a mais mata mesmo é a que o cara perde aí, não, agora eu vou relaxar agora. Essa daqui a minha mãe usa direto, ó, mano. Tu não pode fazer isso aí não, que faz mal. Eu vi isso daí na televisão. Tudo que ela fala, mano, ela disse que viu na televisão. Aí, o médico minha mãe, falando. Minha mãe falava muito isso, macho. Porque pra ela, qualquer coisa que eu tomasse, tipo, se eu tomasse leite, eu não podia tomar café depois. Se eu tomasse café, né, eu tinha que esperar não sei quantas horas pra tomar água. Aí, desde que ela fala, eu vi na televisão isso aí. Eu falei, eu vi na internet que não. Não, vi na Ana Maria Braga, que ela disse que não... Ah, mas, meu Deus do céu, mano. Ana Maria ela, Braga. Tá dizendo, existe a defesa de você dizer o seguinte. Ela fala, eu vi na TV, você fala, eu vi na internet que não. Não, porque a gente trocou aqui os adoçantes da casa por açúcar de novo. Porque o Faustão me disse que o adoçante engordava. Faustão! O Faustão dando dica pra emagrecer é foda. É putaria, viu? Outra também aqui que é... Essa daqui o Jackson Jr. usava ali. Não, eu não vou assistir o Homem-Aranha no sábado porque minha religião não permite. Cara, como assim, mano? Minha religião... Mas tem religião que não permite fazer coisa no dia da semana aí? Tem uma... Sábado é sagrado, né? Mas é pra ser dedicado só à igreja, né, não? Ah, o pai dele, vixi, agora eu vou meter o ano do pai dele aqui, ó. Padre do... Ué, mano, que história é essa aí? Pai dele, mano. Ele tinha uns cursos preparatórios pro vestibular, mas no sábado. Aí o pai dele, o ninja, mano, o nome do Jimmy? Jack Chan Jr. Não vai pro curso, não, seu Zé Martins, não, pai dele, né? Aí ele. Essa religião ainda é do permite, não. Essa religião aí do da mãe dele do permite, não. Ele... Ai, eu ri demais, ó. Agora eu acho que essa desculpa aqui é a master, viu, mano? Essa todo mundo usa ou vai usar algum dia na sua vida. Que é o cara chega assim, alguém liga pra ti e diz: ah, tu tá onde? Ah, peraí, já tô chegando, o cara nem saiu de casa, né? Tô chegando. Tem um tio meu, macho. Tem um tio meu que é mestre nisso, mano. Mancho, eu trabalhei na loja desse bicho, mano, há um tempo, mano. Né? Aí ele falava assim, tu pode ficar um pouquinho mais na loja hoje, porque já eu tô chegando aí, eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Ele tinha que sair meio dia. Esse bicho chegava assim, 5 da tarde, mano. Putaria. Macho, eu, sério, na segunda semana eu aprendi, e toda vez que ele falava assim, ah, pode ficar um pouquinho, eu não, tio, eu tenho que sair, eu fecho aqui a loja, enquanto você chegar, o senhor reabre. É, mas essa aí realmente eu achei, todo mundo já deve ter usado mesmo, mano. Eu tô chegando aí, o cara nem lá tá ainda. É, cara, ainda tá no... Tipo, o Manel aí, né? Eu foda é quando você tá andando com ele. Aí, tipo, qualquer pessoa ligar, mano. Mas, tipo, parece um vício nele, cara. A pessoa liga, aí pronto, onde é que tu tá? Ele fala, tipo, assim, umas duas avenidas depois de onde ele tiver, mano. Mas, tipo, não tem nem pra quê, mano. Não tá nem atrasado em porra nenhuma. Só pra dizer que tá mais longe do que tá, mano. É o costume, né, mano? Eu putaria, isso daí. Agora quem foi que botou essa daqui, velho? Não, não fui trabalhar porque fui abduzido. Deixa agora, agora tocando nesse assunto. Ei, agora tocando nesse assunto aí, tem um caso meu, cara, com missão, porque disse que foi abduzido. Vixe, foi não, mas... Peraí que eu acho que eu consigo. Foi um amigo teu, foi PC. Foi um amigo teu. Os amigos do PC aí. Um grande amigo meu, né? Cara, assim. O Rafa foi se encontrar com a dona quando eu namorava no colégio, mano. Toda vida que eu ia, ela não tá. Só foi uma vez que eu fui, ela foi, mano. Os outros tudo era queixo, mano. Não, tia, eu fui nas casas dos colegas minhas. Eu sim, mas já porque tu não falou, mano. Gastei R$2 da passagem, mano. Fila da puta! Eu gastei R$2 da passagem. Fila da puta!